Kenegal no zero. 1-1, boa viagem. Afirmativo, Indy Alpha no ponto de espera, 18952. 230, passarela. Solo, boa tarde, M1 no 4-1, livrou. Eu, 4-1, Alfa Juliette para o portão 01. Alfa Juliette 01. 5, 5. Lavador Guarulhos, 340511, via Anthony 10, after SMAP, direct awake, after direct Mike, India Alpha, after conform, of flight plan brought. Take off runway 10, after right turn, dial departure, after flight Leda, after Leda, flight bridge, 119.35, control, and squawk 5507. Clear suburbs, flight level 340. Upper Zulu 10 has mapped direct to awake, direct to Mike via Alpha, as file. Departure on the 10 right turn, dial leader Brady, 119.35, squawk 5507. Go ahead. 2805, with back correct, watch ready for push and start up. Call you back for push and start. Ground down 3805, gate number 3 for pushback and start. Colony 59 Step, report ready for taxi, 3805. 3805. Inicialmente, então, sairá na radial 344, 50 milhas, após prosseguirá para a Feira de Santana, Feira de TGL, confirma? Gente, agora distante para a cópia, o Juliette Bravo Delta. Bravo Delta, poderia confirmar o passe que se encontra a pista que deseja decolar? Gente, Bravo Delta, Salvador, Salvador, inicialmente após com o TGL em Feira de Santana, 060 nível inicial, decolada 17, primeira curva à esquerda, saída Momo, após direto. 1935 controle, acione 5465. Delta, poderia com pessoas a bordo? 02 a bordo, acionamento de táxi, torre 11895, Bravo Delta. Then 3805 ready for taxi, we have 178, 4 hours and 10 minutes, 513, Galeon. Cruzado táxi via Índia e Alfa, com a espera da 10, torre 11895, QNH 1090, boa viagem. 3805, taxi via Índia e Alfa, on the road point off runway 10, tower 8.95, 218.1010, good trip. Roger, right Alpha, putting point 118.9 pass. Very ready. Solo Salvador, boa tarde, gol 1964, Nicolau. 964, Alfa Juliette, portão 2. Alfa Juliette, portão 2, 964. Tráfego Salvador, muito bom dia, muito boa tarde. Agora 5490 para Petrolina, cliente da MAI Quinoteca. Box 4, autorização. Cliente, o 5490, agora estamos para a Copa. Aguarda para a Copa na sua escuta, senhor, 5490. Salvador, acionei 6315, Levrou. D315, Alfa Juliette para o portão 3. Alfa Juliette para o 3315. 5490 da TRIP, tá pronto? Entendi, senhor. 5240 na sua escuta. Salvador para a Petrolina, 200 nível. Decola da 10, primeira curva esquerda, saída Momo, Cogbo, direto destino. 1-1935, controle, 5530, transponda. Autorizado, Petrolina, nível 200, decola da 10, primeira curva esquerda, Momo, após Momo, Cogbo, direto, Petrolina. Aciona 5030, chama 19-35, controle Salvador após decolagem, 5490. Mantinho, 5490, Momo, após Momo, Cogbo. Quilo, Oscar, Golf, Bravo, Uniforme, voz direto, destino. Golf 5490. Cogbo, Quilo, Oscar, Quilo, Bravo, Uniforme. 5490. Quilo, Oscar, Golf, Bravo, Uniforme. Quilo, Oscar, Golf, Bravo, Uniforme. Cogbo. 5490, Bravo. Mostra o posicionamento, 5490. Portar posicionamento, senhor. 5490. Solo, Salvador. Boa tarde, Choré 6320, livrando. Z20, Alfa Juliette para o portão 06. Alfa e Juliette, portão 612, Choré 6320. Comando 2010, prosseguindo para o 612, deixa na 320. Enche, 620. Solo Salvador, uma boa tarde ao TAM 3283, formação Lima, da Brasília. 3283, Salvador, Brasília, 360, nível autorizado, veio peso 17. Decola da 10, primeira curva direita, saída arbor, após elefa. 1935, controle, 5512, o transponder. Pesado Brasília, 360, peso 17, 10, curva direita, arbor, depois elefa. 119.35, aciona 5512, dan 3283. 3283, posto pronto para o congestionamento. Estará pronto, então, 3283. Salvador, bom dia, 574. Tio 474, vai taxar via Alfa Juliette para o pátio 3, atente para os sinalizadores. Alfa Juliette, pátio 3, estará atento aos sinalizadores, 474. Voo 9074, retorno à escuta. 9074, vai taxiar via Alfa, Juliette, do Través do 9, segue o follow-me até o portão 10. Alfa, Juliette, segue o follow-me até o 10, o 9074. Salvador, gol 1964. Gol 9074, onde foi esse negócio para ingresso? Gol 9074, vai prosseguir táxi via Alfa, Juliette, através do portão 08, seguirá o follow-me até o portão 11, gol 1164. Já está seguindo o follow-me para o portão 11, é 9064. 1164, o 9074 foi para o 10. Ah, ok, desculpa, corrigindo então. O 9074 para o 10. Ok, o 1164 entendeu Alfa Juliette, confirmando, bateu através do 8. Através do 8 vai seguir o follow-me da Insta-Aero até o 11, o 1164. Através do 11 segue o follow-me até o 1164. Obrigado. Solo Salvador, o 35490, no box 4 do Teca, pronto para o Chibé Castramento. No 4 está livre a postagem do Trip. 4490 com 59 a bordo, autonomia de 4 horas e 50, alternativa Aracaju, pronto para o táxi. O Trip 5490, está autorizado o táxi via Indy Alpha, do ponto de espera da 10, torre 1895, que nega 1010, boa viagem. Via Alpha, ponto de espera, chama a torre 1895, grátis, já volto. Solo, Chanel 6142. Leão 42, Salvador Recife, 350 nível autorizado, via Europeu 58, decola da 10, primeira curva à esquerda, sai da Puca, transição Caju. 11935 controle, 5551 no transponder. 350 autorizado, decola da 10, curva à esquerda, pós, Puca, Caju, 11958, controle, 10935, transponder, 5551, no Chanel 6. 142, após decolagem, a primeira curva será à esquerda, ok? Considerado o primeiro curva esquerda. Tente, após o estacionamento, 6142. Tá. Paulo Salvador, boa tarde, o patrão Romeu livrou na Golf. Eu segui via Alfa, portanto, eu tá com o seu Juliette. Alfa, 2 Juliette, aporte 4 no Romeu. Salvador, poderia confirmar pro Gol 975, saída para Ilhéus, previsto? 975, Dael Lira Ilhéus. Obrigado, 975. Alô, Salvador, Oxenair, 6315. Guarulhos, 340, para cópia. Oxenair, 6315, poderia confirmar essa rota para Guarulhos? Segundo nosso plano aqui é Upper Zulu 10, Bridge, Upper Zulu 6, DHZ. Tente, 6315, Salvador, Guarulhos, 360 nível, Upper Zulu 6, após Bravo Hotel Zulu, DCT Trivia, após conforme rota. Decolada da 10, primeira curva direita, saída da El. Leda, após Bridge, 1-1935 controle e 5536 transponder. 360 para Guarulhos, decoda no 0, daí o Leda Bridge, após receptar para a Zulona 6, 1935 e o 5536 transponder, 6315. 315, primeira curva após a decolagem será à direita, ok? À direita. Após curva por estacionamento. autorizado, reporta para ingresso Novo 7, Lima, Juliette Lima. Autorizado ingresso, uma porta alinhada e pronto, cabeceira 17, Lima, Juliette Lima. Estabilizou o curso de localizador Xenia 6326. Xenia 6326, chame Torre Salvador 198, decimal 95. Torre Salvador 1895, Xenia 6326. Torre Salvador, boa tarde, Xenia 6326, final IDS, cabeceira 10. Xenia 6326, boa tarde. Continua a aproximação, reporte marcado externo embaixo travado. Porta no externo, baixado travado. Passou externo, baixado travado, a Xenia 6326. O 6326 autorizado, pouso pistão no zero, vento 130 graus, 10 nós. Ciente, livre pouso, a Xenia 6326. Ano 42 no 01 está livre a postar. Confirme? Ano 42, corrente de solo. O pushback é após contato. Lima, Juliette Lima, mantém a posição na cabeceira. Gente, o meu ano 42, vamos trabalhar com a espera se a minha pode agilizar, ok? na escuta? A estrada já está enviando um operador para tirar, retirar o finger, ok? Reporte quando estiver totalmente pronto para pushback, 6142. Almo 7, o vento 130 graus, 109. Oceano M3 26, solos 34, direita 121, décimo 9. Direita, solo 219, Oceano M3 26. 5 decimal 45, alterno 133, decimal 65. Corrigindo a primária, 12545, tríplice 490, bom voo. Paulo Salvador, boa tarde, Oceano M3 26. Meia 3 vai conseguir via Alfa e manter posição na taxa 3 Juliette. Vai Alfa e manter posição na Juliette, vai chegar na minha 3 Lima, Juliette, Lima, decola aos